Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a você, companheiro e companheira, nesta jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos a nossa tarefa na manhã de hoje, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Meu nome é Alain Diniz Souza, hoje é dia 12 de maio do ano de 2019, dia reservado para a comemoração do Dia das Mães, nessa manhã de domingo agradável. Começa agora o programa Visão Espírita, um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. O programa Visão Espírita está no ar desde 1999 e conta com a participação regular minha, de Luiz Pessoa Guimarães, Geraldo de Tarso e hoje em dia o André, que faz a técnica de som para nós, além de outros eventuais participantes. O Espírito de Verdade, em resposta à questão 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: os Espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução e seus desígnios providenciais. Neste dia em especial, Dia das Mães, vamos trazer alguns textos para a gente lembrar da importância desta mulher importantíssima da nossa vida, que nos deu a oportunidade de reencarnarmos e começarmos uma nova missão nesta nossa terra bendita. E para isso, vamos começar com a leitura de um texto constante do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E esse texto tem o título Palavras de Mãe. E começa com uma citação de João, capítulo 2, versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. O Evangelho é roteiro iluminado, do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores do mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. E nessa atmosfera de reflexão, em cima do Evangelho e da Mãe, eu posso dizer bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui no programa Visão Espírita. E nessa manhã de domingo, manhã gostosa, dia das mães, né, onde todos se visitam, se harmonizam, se confraternizam, nós recebemos essa mensagem tão bonita daquela mãe a nos dizer assim: confie, porque ele realmente sabe o que está fazendo. Então, normalmente nós perdemos muito tempo com aquelas reflexões, com aquelas dúvidas, com aqueles questionamentos, procurando saber, será que realmente é isso, né? E ela então, de uma forma categórica, de uma forma firme, dizendo assim, oh, é mais ou menos naquele linguajar assim bem popular, né? Diz assim, oh, bichinho, não fica enrolando, não fica perdendo tempo, fazer tudo o que ele vos pedir. Como quem diz assim, esse cara sabe o que veio fazer aqui, ele tem o comando da coisa, ele não está testando, não está experimentando, acreditem porque ele sabe o que faz. Então, a nossa vida realmente, se nós começarmos a refletir um pouco sobre esse texto, ela realmente teria muito mais sentido se, ao invés de ficarmos questionando, a gente não pode se atirar de cabeça atrás do que qualquer um nos fala, né? Mas já estamos há muito tempo escutando esse mensageiro, há 2000 anos que ele está conosco, está demonstrando todo o seu potencial. Eu acho que Jesus não precisa provar mais nada. Então, está na hora de a gente começar a tornar produtivo, né, tudo aquilo que a gente faz. Porque quando a gente para de questionar, para de perder tempo com dúvidas, aí a gente faz objetivamente o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é uma coisa só. Ele resumiu muito claramente: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós temos que parar de ter dúvidas, de fazer questionamentos e, objetivamente, fazer na vida aquilo que nós temos que fazer. É muita gente questionando, é muita gente perguntando e em dúvida e, na realidade, muito pouca gente trabalhando. Eu acho interessante a ligação que o Emmanuel fez, né, Luiz? Que ligou o Evangelho a uma exortação da Mãe Maria, né? E você vê, o Emmanuel, ele tinha um certo acesso a Maria, né? Segundo as histórias que a gente conhece do Chico. Não era um acesso tão rápido, mas ele chegava lá. E num momento de muita aflição do Chico, num episódio que eu não me recordo agora, entre os muitos que ele teve de aflição, né? Ele pede para Emmanuel, fala: puxa vida, mano, você sempre está falando com Maria, né? Pede para ela, dá uma luz aqui para mim, eu não estou conseguindo, né? E ele: você acha que eu vou perguntar para Maria coisas tão pequenas como você? Não vou, Emmanuel era duro com o Chico, né? E o Chico insistiu, falou: nunca peço nada para mim, mano. Será que não dá para você perguntar para ela? Me dá uma luz aqui, né? Se eu encontrar com ela, eu pergunto. E passou tempo, o Chico tentou perguntar para o Emmanuel várias vezes, mas e aí? Não encontrei com ela, assim foi indo. Aí um dia o Emmanuel chega lá e fala assim: ô Chico, Maria mandou um recado para você. E o Chico, já doido, né, foi pegar papel, caneta, falou: meu Deus do céu, fala para mim aqui, né? E ele fala para ele assim: isto também passa. Aí ele olha para o Emmanuel e fala: mas o que mais? Falou: o que você queria? Que ela desse um roteiro de tudo que você tem que fazer? Agora eu entendi onde é que o Chico aprendeu. Isso. Porque em São Paulo nós tivemos um episódio muito interessante. Tem um amigo meu que trabalhou na companhia comigo muitos anos. Depois ele saiu, foi para Minas Gerais. E um belo dia ele voltou em São Paulo, nos encontramos. E aí então ele explicou, ele disse que estava lá no centro que o Chico trabalhava, né, que ele todo semana toda se encontrava com o Chico, aquela coisa toda. E aí ele quis assim fazer uma média com a gente, um agradinho, né? Aí ele assim: ah, eu vou pedir para o Chico mandar uma mensagem para vocês. Aí eu disse: ah, legal, tal. E passou-se o tempo e nada da mensagem vir, né? E aí, um belo dia, ele veio com uma sacola. Aí quando eu pensei, ele assim: olha, o Chico mandou uma sacola cheia de mensagens. Então que estava tudo ali, né? Era só a gente ler, só ler, estudar, né? Então agora entendi onde é que o Chico aprendeu, né? E aprendeu bem, né? Aprendeu bem. Porque nada como o tempo, né? O tempo, eu acho que as mães, de modo geral, o que elas mais dominam é essa paciência, né? Pelo menos a maioria, estou falando aqui, né? De saber que... imagina o que é você, gerar um filho 9 meses. Tem que ter muita paciência. Aí põe um filho no mundo que não sabe andar, não sabe fazer nada. O mamífero que mais depende da mãe é o homem, né? E se a mãe não souber dar umas mordidas nas pernas do filho ainda com uns 10, 12 anos, vai ficar dependente pro resto da vida da mãe. Então não tem pessoa que lide melhor com o tempo do que mãe. Essa relação de amor de mãe e filho é um segredo aí de Deus com as mulheres, né? A gente, homem, vai entender só por cima, né, Luiz? Elas aprendem a nos fazer andar. Muito bem. Então, a gente, com esse pequeno texto, deseja... sabemos que é um dia comercial, que é um dia instituído de forma comercial, mas, de qualquer forma, que a gente aproveite o dia de hoje, já que a gente espera que a mãe cuide da gente 364 dias, que a gente cuide da nossa mãe pelo menos um desses 365 dias do ano, né? No dia dela, né? No dia dela, pelo menos hoje. Ontem estava no mercado à noite e vi filas embalando florzinhas para levar para a mãe. Eu fico imaginando assim: é melhor do que não dar nada. Sempre é uma manifestação. É uma manifestação, né? Mas você vê que a pessoa deixou para a última hora uma lembrancinha para dar para a mãe. E daí o peso da consciência fez ir comprar uma florzinha. Então, a sua mãe merece mais do que isso. Merece que seja um texto escrito por você, para ela, em especial. Dedique um tempo seu para ela. É isso que ela precisa. Não é tanto de presentes materiais. Ela precisa do seu tempo. Porque o tempo dela foi para você a vida inteira. Né, Luiz? Muito bem. São 9h48. Se o programa estiver entrando no ar daqui a pouco, a gente avisa. Eu vou até colocar, acho que, um recado aqui na nossa página do Facebook. Nós estamos tendo um probleminha técnico para fazer ele ao vivo. Então hoje, em especial, nós estamos gravando. Durante a semana você pode ouvir esse nosso programa. nós caminhamos agora para nosso nossa prece inicial, na voz da Terezinha de Oliveira, e eu vou pedir para o André colocar para nós. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, depois desta linda prece da nossa querida Terezinha de Oliveira, estamos prontos para começar o nosso primeiro bloco e hoje, em especial, vamos ler o texto Respeite Seu Filho, da Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Franco, e eu estou lendo direto do site do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, vademecumespirita.com.br. Você pode encontrar esse texto lá. Respeite seu filho. E vamos ao texto. Seu filho é abençoado aprendiz da vida. Não lhe dificulte a colheita das lições, fazendo-lhe as tarefas. Seu filho é flor em botão nos verdes ramos da existência. Não lhe precipite o desabrochar, estiolhando-lhe a vitalidade espontânea. Seu filho é discípulo da existência. Não lhe cerceie a produtividade, tomando sobre os seus ombros os místeres que lhe competem. Seu filho é lâmpada em crescimento de luz. Não lhe coloque o óleo viscoso da bajulação, para que não afogue o pavio onde crepita a chama da esperança. Seu filho é fruto em formação para o futuro. Não procure colher, antes do tempo, o benefício que lhe não pertence. Lembre-se, mãe devotada que você é, que seu filho é também filho de Deus. Você poderá caminhar ao seu lado na estrada apertada, mas ele só terá honra quando conseguir chegar ao objetivo conduzido pelos próprios pés. Você tem o dever de lhe apontar os abismos à frente, mas a ele compete contornar os obstáculos e descer as baixadas da existência para testar a fortaleza do próprio caráter. Você deve ministrar-lhe o pábulo do Evangelho, mas a ele compete o murmúrio das orações, na prece continuada das ações nobres. Seu filho é o discípulo amado que Deus pôs ao alcance de seu coração enternecido. No entanto, a sua tarefa não pode ir além daquele amor que o Pai propicia a todos, ensinando-o ao tempo, corrigindo na luta e educando através da disciplina para a felicidade. mostre-lhe a vida, mas deixe-o viver. Fale-lhes das trevas, mas dele a luz do conhecimento. Mande-o à escola, mas faça-se mestra dele no lar. Apresente-lhe o mundo, mas deixe-o construir o próprio mundo. Tome-lhe as mãos e ponha-as no trabalho, ensinando com o seu exemplo, mas não lhe desenvolva a inutilidade realizando as tarefas que lhe compete. Seu filho é vida, da sua vida, que vai viver na vida da humanidade inteira. Cumpra o seu dever, amando-o, mas exercite o seu amor, ensinando-o a amar, e fazendo que, no serviço superior, ele se faça um homem, para que o possa bendizer mais tarde. Ame em seu filho, o filho de todas as mães, e ame nos filhos das outras, o seu próprio filho, para que ele, honrado pelo amor de outras mães, possa enobrecer o mundo, amando outros filhos. Seu filho é semente divina. Não lhe negue por falso carinho a cova escura da fertilidade, pretextando devotamento, porque a semente que não morrer jamais será fonte de vida. Mãe, seu filho é a esperança do mundo. Não asfixie no egoísmo dos seus anelos, esquecendo-se de que você veio à terra sem ele e retornará igualmente a sós, entregando-o a Deus, consoante as leis sábias e justas da criação. É uma mensagem principalmente, né? Maravilha. As mães novas, as mães que estão se iniciando nessa tarefa de educar. Às vezes as pessoas confundem e acham que ser mãe é proteger, é embalar, é manter, né, aquela criatura que ela ama numa campânula, impedindo-a que ela possa viver, aprender. Quer dizer, se foge do verdadeiro sentido dessa vida. O sentido da nossa vida é exatamente isso, aprender, evoluir, crescer. E quando a gente alia isso à tarefa de mãe, nós estamos na direção do sucesso para essa nossa existência. Estamos concorrendo para sermos felizes. E realmente o amar, ele significa muito mais educar do que embalar. Então, realmente, nós, que a gente tenha esse sentido muito, muito latente na nossa mente, que a gente possa analisar sempre. Estou encaminhando, né? Então, que a gente, a cada passo que dá no sentido de amor, de amparo aos nossos filhos, a gente procure perceber se nós estamos educando. Procure perceber se nós estamos preparando aquela criatura que Deus nos confiou para a vida, para a realização daquilo que Jesus tanto apregoou a todos nós. Então é uma responsabilidade muito grande, é uma tarefa muito difícil, porque nós normalmente somos muito dirigidos pelo coração, mas esse caminho tem que ser... tem que ser comandado pelo coração e pela razão. Nós não podemos nos deixar embalar só por um dos dois vetores, que nós tenhamos o coração muito cheio de amor para dar, mas também o racional muito consciente, se nós estamos fazendo aquilo que nós devemos fazer em benefício daquela criatura. Porque nós temos que sempre pensar sobre o aspecto da educação. Como eu estou fazendo para preparar que realmente aquele filho a que Deus me confiou, ele tenha a capacidade de caminhar sozinho. Na natureza, nós vemos aí esses filmes que falam sobre animais. É sempre assim, né? Os animais, eles desde pequenininho, os bichinhos brincam, são engraçadinhos, mas as mães estão em constante tarefa de fazer com que eles possam viver sozinhos, né? Então que a gente busque esse sentido. como que ele se portará se eu faltar. Então que a gente procure ensinar o máximo as lições para que eles possam aproveitar também ao máximo a vida que lhes oportuniza a evolução, o crescimento. É, falar de mãe é um... A gente, como falou já no primeiro comentário, nós como pais nunca vamos conseguir aquilatar, medir o que é ser mãe. Já começa por um trabalho de mediúnico, né? Dois perispíritos unidos por 9 meses, já é um trabalho de muita intensidade de ligação energética entre esses dois seres. Quando o filho vem à luz, ele leva tempo ainda para entender que ele e a mãe não são um corpo só. É, ele tem um processo aí de vários meses para perceber que a mãe e ele não são uma coisa só. Mesmo já fora da barriga da mãe, por quê? Porque há aquela ligação perispiritual ainda muito intensa entre esses dois seres. Essa criatura vem no mundo e é natural que a mãe, né, Deus sabiamente faz nascer todos os filhotes com voltinhas fofinhas, né, que nos enche de enlevo e amor para cuidar daquela criatura indefesa, frágil, e cria na mãe uma expectativa de proteção extremamente intensa. E a sabedoria de aprendizado de ser mãe está em criar um filho para o mundo e não para ela. E nesse processo, muitas vezes, se confunde um pouco e a mãe, como o texto nos lembra bem, poupa o filho das experiências de frustração, poupa o filho das escolhas pessoais, vai escolhendo por ele, vai vivendo por ele as dores e dificuldades, vai impedindo que o mundo ensine junto com ela. E quando esse filho chega à fase adulta, muitas vezes tem um dependente, e esse dependente que é exigente ainda. Hoje em dia estamos vendo muito isso. Muitos pais e mães que vão à busca do material para prover o filho de tudo que a matéria pode prover de melhor, e esquecem de prover o filho de amor, de carinho, de atenção, e cria um filho dependente desta matéria. E esse filho acha que o mundo está ali para servi-lo. Então, a tarefa de mãe é uma tarefa nobre, mas extremamente difícil. E é uma tarefa que é importante. Eu lembro aqui da passagem de Jesus na cruz, quando ele olha para a mãe que estava ali assistindo a crucificação e fala para a mãe: mãe, olhando para João, né? Eis aí teu filho. Ou seja, não vai ficar órfão de filho, você tem outro filho para cuidar. Então todas aquelas mães que por um objetivo, um motivo ou outro, deixaram de ter aquele filho na... o filho natural, ou não conseguiram gerar um filho do seu próprio ventre, tem tantos filhos precisando de mãe, né? E olha para João e fala para João: filho, eis aí tua mãe. Não era também a mãe natural, mas Jesus estava dando já um exemplo da mãe adotiva, do filho adotivo, porque existem, numa adoção, tem dois caminhos. Tem a mãe e o pai que adota, e tem o filho que tem que aceitar essa adoção. E muitas vezes esse filho não aceita essa adoção. Ele queria a mãe dele natural e não aquela mãe que o amou acima de qualquer outra pessoa e escolheu ele para ser filho ali já nascido, né? Então assim, nós temos que trabalhar nesses dois caminhos. Mas Jesus ensinava que nós podemos, como o texto bem diz, ser filho, ser pai e mãe de todas as crianças, né? E isso caminha, né, Alan? Aquela passagem também que Jesus, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? Mostrando exatamente sobre o aspecto maior do amor. O amor no seu estágio mais elevado é o amor fraterno. Quando a gente consegue amar a toda a humanidade de forma indistinta, né? Que a gente veja em cada cidadão criado por Deus o nosso real irmão, né? Porque se Deus nos criou a todos, Ele, né? Ele nos tem a todos como filhos. Se nós fomos criados pelo mesmo Pai, nós somos todos irmãos. Então nada dessa exclusividade de amor filial, amor paternal, amor maternal, mas o amor fraterno, o amor pelo nosso próximo. É, e a gente tem que aprender, né, quando mãe, né, no caso que é o foco que nós estamos dando aqui, a desenvolver esse amor pelo nosso filho, mas aprendendo que é o amor para o mundo, para o próximo, né? E nem sempre a gente consegue ter essa lucidez, né, de amar a todos de forma incondicional, como Jesus estava ali nos ensinando, né, naquela passagem. Bom, muito bom, estamos agora, são 10 horas e 5 minutos. Nós, para estarmos no ar, temos patrocinadores. Este programa, precisamos agradecer a USE de Santa Bárbara do Oeste, que foi a mantenedora desse programa e é ainda, né? Desde a sua criação, praticamente. Então, são 20 anos de apoio a esse trabalho. A gente sempre agradece muito a esse trabalho, a esse apoio desses trabalhadores aí da USE de Santa Bárbara. Nosso agradecimento a cada um de vocês que, além de escutar, compartilham e colaboram também conosco. A União Rádio Web, ela é mantida através de doações. Você pode ainda fazer o seu anúncio no nosso programa, você pode fazer o anúncio no aplicativo do nosso programa ou até depositar qualquer valor na conta poupança número 71850-4/500. 71850-4/500, agência 5189, no Banco Itaú. Não se esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web e para que você possa acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, você pode acessar o nosso site unionradioweb.com.br, prestação de contas. Nós temos apoio também da Pet Life Clínica Veterinária lá de Santa Bárbara do Oeste, na Rua General Osório 287, e a USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. São muito importantes esses apoios para a gente manter essa comunicação, semear as sementes do amor. Esse é o nosso objetivo. Bom, estamos agora prontos para começar o segundo bloco do nosso programa Visão Espírita. E neste segundo bloco nós analisamos obras de Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina. Estamos analisando o livro O Céu e o Inferno. E hoje, especificamente, estamos no capítulo... Deixa eu ver o número do capítulo aqui, eu me perdi o número do capítulo. Nós vamos falar do texto Um Médico Russo, no item 3 do capítulo... Item 3 do capítulo... Espera um pouquinho só. Foi uma falha minha aqui de não ter olhado anteriormente. Na segunda parte do livro do Céu e Inferno, onde começam as comunicações propriamente ditas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa comunicação de um médico russo. Era um médico de Moscou que se distinguia tanto por suas elevadas qualidades morais como pelo saber. A pessoa que o evocou conhecia apenas por sua reputação, quer dizer, não o conhecia pessoalmente, e havia tido com ele apenas relações indiretas. A comunicação original estava em língua russa. É? Isso tudo, gente, até fazendo uma parte aqui do texto, vai mostrando a capacidade da mediunidade, né? Porque ali naquele ambiente ninguém falava russo. Alguém conhecia esse médico da sua reputação, quer dizer, não tinha conhecimento direto. Mas com a evocação mental da presença dele, ele ali aparece escrevendo em russo. Tiveram que correr atrás de alguém que traduzia russo para ver o que estava escrito. Então, isso tudo vai dando uma veracidade, uma confiabilidade àquela comunicação. Né? Principalmente, né, Alan, mostrando que, contestando aquela versão daqueles que achavam que a pessoa que estava presente, através da telepatia, que transmitia as informações que o espírito dizia possuir. Isso aí. Então eles começam a perguntar, né, após a evocação, né, o senhor está aqui, né? Ele fala, sim, no dia de minha morte eu o atormentei com a minha presença, mas o senhor resistiu a todas as minhas tentativas de fazê-lo escrever. Eu tinha ouvido suas palavras sobre minha pessoa, o que me fez conhecê-lo, e então tive vontade de falar com o senhor para lhe ser útil. Então você vê, ele começou a escrever sobre ele, não conhecia, mas naquele momento que ele começou a pensar naquele médico e escrever sobre ele, o médico percebeu. Alguém está escrevendo e pensando em mim. É a evocação, a sintonia, né? Não, eu estou reforçando isso porque às vezes a pessoa fala, mas como que funciona essa conexão, né? Aí por que o senhor, que era tão bom, sofreu tanto? Né? Ele deve ter sofrido ali na hora da morte, né? Era uma bondade do senhor. Olha só o sofrimento. Que queria, com isso, me fazer sentir duplamente o preço de minha libertação, libertar-se da carne, e avançar o mais possível aí embaixo. A ideia da morte lhe causava o terror? Não, eu tinha muita fé em Deus para ter medo da morte. Olha que bonita essa comunicação, né? A separação foi dolorosa? Não. O que vocês chamam de último momento não é nada. Senti apenas um estalo bem curto e logo depois me senti muito feliz por estar livre de minha miserável carcaça. Eu estava aqui me perguntando como é que esse interrogador, né, chegou à conclusão que ele estava sofrendo no momento da morte, né? E aparentemente foi uma suposição dele. Não, eu acredito que ele possa ter passado por alguma moléstia física, né? Ah, também. Eu acho que era alguma moléstia física, porque ele sofreu tanto. Então, ele supôs, ele, né? Ele deve ter lido a história do rapaz, né? E falou, poxa, um médico tão bom, devem ter feito alguma matéria no jornal, né? E por que sofreu tanto, né? E o que aconteceu, então? Tive a felicidade de ver muitos amigos virem ao meu encontro e me darem boas-vindas, notadamente aqueles a quem tive a satisfação de ajudar. Aliás, Alan, esse trecho é muito interessante. A gente nunca pensa nisso aí. Mas, normalmente, o que acontece? Quando as pessoas morrem, a gente já começa a sofrer, porque já começa a se antecipar a ausência que haverá. E a gente nunca lembra disso, do encontro que eles estão tendo com aqueles que se foram anteriormente. Que estão saudosos de nós também, né? Então, quando você analisa a morte sobre esse aspecto, ela é extremamente gratificante. Em vez de você pensar... Estou me afastando de três ou quatro aqui, exatamente. Mas vou ver dezenas, né? É isso aí. Então, o que acontece? Por exemplo, quando nós levamos uma pessoa na rodoviária que passou um tempo conosco, aquilo ali é um mar de despedida. Mas se a gente entender que ao fim daquela viagem ele vai se encontrar com aqueles que estão com saudade dele, né? Tudo se encaixa. A gente normalmente chora nesses momentos por egoísmo, né? A gente está ali e por desconhecimento, né? Muitas vezes a pessoa que não pensa um pouco nesse pós-vida e tal, ele fala assim, o que eu vou encontrar lá, né? O que, que será que vai ser? E você fala que o Geraldo encaixa os textos, né? E você não fez com essa intenção, mas o que a Maria falou? Faça tudo o que ele disser. Então, há quanto tempo Jesus está nos dizendo que veio destruir a morte, né? Então, nós precisamos começar a vivenciar com essa realidade. A morte não existe. Isso não é um discurso. Não, é um fato. É um fato. Que talvez, eu vou dizer talvez, mas eu acho que eu vou tirar o talvez. É o fato mais importante que Jesus veio nos ensinar. Exatamente. É isso. Né? Eu ia falar talvez, mas não é talvez, é certeza. Ele veio destruir a morte. Destruir a morte, porque quando ele morre, e ele morre ainda de forma torturante, né? Ele morre de uma forma angustiante para qualquer um. O perguntador aí fala. É. Aparentemente angustiante. É, para nós, né? Exatamente. Na nossa visão. Mas na realidade era a vitória. Era uma bondade de Deus, né? É isso aí. E depois daquilo ele mostra, e com tudo aquilo eu tô aqui de volta. É isso aí. Né? Exatamente isso. E isso é muito bonito. Isso é a principal lição de Jesus. Depois o amor, evidentemente. Mas essa lição encaixa junto com o amor, né? Em que região o senhor está? Esta é a pergunta, encaixa num ensaio que eu estou escrevendo. Eu vou adiar esse ensaio para depois do meio do ano, que eu tenho umas tarefas aí bem exigentes do meu tempo até lá. Para concluir. Assim que eu concluir essas tarefas, eu estou separando material para falar sobre essa situação. A gente muitas vezes não entende que o espírito desencarnado não tem CEP. Ele não tem um lugar, um endereço que se encontre. Ele está em toda parte. Não tem caixa de correio. Não, né? Tem caixa de correio. É mental a coisa. É mental a coisa. Como foi aí a comunicação? Como foi? Então eu perguntei, em que região o senhor está? Está em um planeta? A pergunta, né? E ele responde assim, a tudo que não é um planeta, chamamos de espaço. Olha que resposta boa. É onde estou. Mas o homem não faz ideia de quantos níveis tem esta imensidão. Quantos degraus tem esta escada de Jacó que vai da terra ao céu? Isto é, da degradação de uma encarnação em um mundo inferior como o seu, olha só, até a depuração completa da alma. Ao lugar em que estou, só se chega por uma longa série de provas, o que significa por muitas encarnações. Aliás, eu cataloguei isso sobre o termo esfera. Que era muito usado, né? Na segunda esfera, terceira esfera. E mas isso vinha do inferno de Dante, isso, né? Isso, é. Então, os espíritos, eles falavam muito nas esferas espirituais. É, o inferno teria sete esferas, né? Que você estaria. E o céu também. O céu são nove. Não, o inferno são nove e o céu são sete níveis. No inferno de Dante. Né? Oh, boa notícia, meus queridos, bem-vindos novamente, finalmente estamos ao vivo, né? E isso é uma alegria muito grande, a gente se sente muito feliz por poder estar comunicando com vocês esse programa que estamos fazendo com todo carinho, programa que já falamos alguns textos sobre a mãe, tá? E você vai poder reescutar ele de forma completa durante a semana. Então a gente já convida, daqui a pouco eu vou encontrar aqui os horários para falar para vocês, dos horários da semana para você ver o programa na íntegra, né? E voltando aqui então agora ao comentário, né? Estamos lendo Céu e Inferno, para quem está então nos ouvindo agora, né? E estamos falando sobre uma conversa com um espírito que é intitulado médico russo, né? E a pergunta agora que o entrevistador, que eu acredito ser Kardec, né, faz a ele é: a ideia da morte lhe causava terror? Não, desculpa. Eu já li essa pergunta. A ideia da morte causou, já foi. E pergunta assim: quer dizer que o senhor deve ter tido muitas existências, porque ele fala que para evoluir, né, ele precisa, necessário seja, muitas encarnações. Aí ele fala: como poderia ser diferente? Nada excepcional na ordem imutável estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir depois da vitória conquistada na luta. E para que a recompensa seja grande, é preciso que a luta também o seja. Mas a vida humana é tão curta que a luta real se realiza em intervalos. Que jeito bonito de falar, né? E esses intervalos são as sucessivas existências. Ora, já que estou em um dos degraus já avançados, é certo que atingi essa felicidade pela continuidade de combates em que Deus permitiu que algumas vezes eu alcançasse a vitória. Eu costumo falar sobre as seleções do Bernardinho, né? Uhum. O Bernardinho, ele era considerado pelos atletas como quase um louco, né? Porque ele fazia os caras treinar 9, 10 horas por dia. E, no entanto, ele, de 17 títulos mundiais que ele disputou, ele ganhou 15. Né? Então, quando você realmente vence, é porque você lutou, não teve milagre, não teve mágica. E isso nós encontramos em tudo. E é o que Jesus veio nos mostrar, né? O que que Jesus vivenciou? Jesus vivenciou uma vida de dificuldades enormes. E veio nos falar que a coisa não seria mole. Ele veio nos dizer exatamente isso, que cada um que se dispusesse a segui-lo, se preparasse para a luta, se preparasse para a dificuldade. E se preparasse, porque não haveriam privilégios, né? Ah, eu sou amigo do rei. Não, por ser amigo do rei, e como o rei não era dominador da humanidade, principalmente porque ele não usava o poder que os seres humanos usam, que é o poder da força, o poder da influência, através de meios que obrigam as pessoas a fazerem, então ele disse, vocês realmente vão ter muita dificuldade, porque o mundo, eu vim para o mundo para que ele possa me seguir, mas o mundo ainda não entende, e aí não me aceita. Então, por não me aceitar, ele vai ter que realmente sofrer muito, vai ter que realmente haver muito debate para que ele, através do raciocínio, através do aprendizado, ele possa entender que a minha missão é elevada. Ontem eu publiquei no meu Facebook um depoimento do Gasparetto, que eu achei um depoimento assim, fantástico. Todos sabem que a mediunidade do Gasparetto era aquela mediunidade de pintura mediúnica, né? E quem assistiu o Gasparetto, ele pintava com os pés quadros assim maravilhosos de espíritos, de pintores realmente clássicos. Era uma coisa assim linda. E o Gasparetto, durante a sua missão, ele deu umas belas escorregadas, né? Foi influenciado por uma série de valores que, no fim, ele contraiu um câncer. E através desse câncer, ele fez uma autoanálise e detectou os erros que ele cometeu, né? Ele, com a missão que lhe foi confiada, ele reconheceu os erros que cometeu e se redime daquilo, exatamente se colocando na posição de um ser humano que errou, mas não é pelo fato de ter errado que ele ia passar a se lamentar. Ele pura e simplesmente reconhecia os erros e, graças a Deus, ele teve esse reconhecimento antes do desencarne. Quer dizer, ele deve ter evitado realmente muito transtorno após o desencarne, porque ele chegou a essa conclusão ainda em vida. Então, realmente é um depoimento maravilhoso, está lá no Facebook do Vadimekon. Assista, acho que não chega a 20 minutos de depoimento, mas é muito, muito bom. E principalmente para aqueles, né, que como nós estamos ainda com a nossa saúde em perfeita ordem, que a gente possa, através daquele depoimento, chegar à conclusão que nós temos condições de viver a realidade que Jesus nos passou sem passarmos por um sofrimento. Por que virmos a sofrer para pensarmos da forma correta, se nós temos a nossa razão que nos permite discernir? Esse é um texto fantástico, que conversa fantástica, que vai abrindo para a gente. Você lembra que ele falou que era uma pessoa, uma alma bondosa e um nível intelectual muito grande, né? E você detectou aí através da forma do cara se expressar, né? Você vê que ele é um outro nível, né? Aí ele pergunta assim, olha que pergunta importante para os tempos atuais. Muita gente fica buscando, né? Como é a sua felicidade, né? Então, as pessoas ficam buscando essa tal de felicidade e esquecem de viver a vida. Mas olha a resposta do nosso amigo aqui. É difícil fazê-los compreender. Minha felicidade é um contentamento extremo comigo mesmo. Não por meus méritos, que seria orgulho, e orgulho é próprio dos espíritos em reprovação, mas um contentamento mergulhado no amor de Deus, no reconhecimento de sua bondade infinita. É a alegria profunda de ver o bom, de ver o bem, de dizer a mim mesmo, talvez eu tenha contribuído para o progresso de alguns daqueles que levaram para o Senhor. A gente se identifica com o bem-estar. É uma espécie de fusão entre o espírito e a bondade divina. Olha que resposta missão, linda. Missão cumprida. Tem-se o dom de ver os espíritos mais puros, de compreendê-los em suas missões, de saber que a gente também chegará ao estágio em que eles estão. Então você vê que para ele ainda falta, né? Ele reconhece. Ele reconhece. A gente antevê, no incomensurável infinito, as regiões tão resplandecentes do fogo divino, que se fica deslumbrado ao contemplá-las, mesmo através do véu que ainda as cobre. Mas o que estou dizendo? Vocês compreendem minhas palavras? Vocês acreditam que esse fogo de que falo é parecido com o sol, por exemplo? Não. É alguma coisa impossível de descrever para o homem, porque as palavras só exprimem os objetos, as coisas físicas ou metafísicas de que se tem conhecimento pela memória ou intuição da alma. Enquanto que, não se podendo ter esta mesma memória do desconhecido, não há termos que possam dar uma noção do que seja. Você veja aí a informação, né? Uhum. O fogo é porque nós temos materialmente a visão do fogo. Isso que ele está vendo, materialmente nós não conseguimos ver. Então não tem nome. Tem nome. Como é que ele vai descrever? É indizível, ele descreve, né? Pela coisa mais próxima que se aproxima daquilo, que é o fogo, que ele fala, né? Olha que frase, assim, não é uma frase de conformismo, ao contrário, ele acaba essa resposta com uma frase de otimismo da parte dele. Mas saibam, já é uma imensa felicidade pensar que é possível se elevar infinitamente. Isso aí, e olha, ele comparou essa visão dele com o sol, com fogo, com as coisas que materialmente nós conhecemos. Mas deixando claro que ele não tinha palavras. Não dá para ele descrever. Nós materialmente não temos essa visão. Não temos acesso a isso. Não temos acesso a isso. Porque uma beleza que o português tem, na língua portuguesa, né? É a expressão de sentimentos. Nós temos muitas palavras, às vezes, para dizer sobre o mesmo sentimento, justamente para mudar as nuances desse sentimento, né? Então, a gente dá intensidade, muitas vezes, mudando uma palavra, a gente dá um envolvimento mudando uma palavra. É uma língua difícil de aprender para quem não nasceu aqui, mesmo para quem nasceu, né? Porque a pessoa tem que sair dos livros e ir para o campo dos sentimentos. E ainda assim, nós não conseguimos descrever em nossa língua todas essas emoções e sentimentos. Imagina o que nós temos para aprender por aí, Luiz. E eu vou continuar, porque são perguntas que estão muito ricas, Luiz. Estão muito ricas para o nosso entendimento, e eu acho que vale a pena a nossa reflexão. Perguntam para ele: o senhor teve a bondade de dizer que queria me ser útil? Como poderia, né? Kardec, ele fazia umas perguntas danadas, né? Posso ajudá-lo em suas falhas, sustentá-lo em suas fraquezas, consolá-lo em suas angústias. Se sua fé vacilar, perturbada por algum trauma que o confunde, me chame. Deus me dará palavras para lembrá-lo e fazê-lo voltar a si. Se sentir-se prestes a sucumbir sob o peso de tendências que o senhor mesmo reconhece como culpáveis, me chame. Eu os ajudarei a carregar sua cruz, como Jesus foi ajudado a carregar a sua, aquela que devia nos proclamar altamente a verdade, a caridade. Se o senhor enfraquecer sob o peso de suas angústias, se o desespero se apossar do senhor, me chame. Eu virei tirá-lo desse abismo, falando de espírito para espírito, lembrando os deveres que lhe são impostos, não por considerações sociais e materiais, mas pelo amor que sentirá em mim, amor que Deus colocou em meu ser para ser transmitido àqueles que ele pode salvar. Sem dúvida, o Senhor tem amigos na terra. Compartilharam suas dores e talvez já o tenham salvado. Nas angústias irá encontrá-los, irá levar-lhe seus prantos e suas lágrimas e eles lhe darão conselhos, apoio, carinhos. Bem, o senhor não acha que um amigo também seja uma coisa boa? Não é consolador pensar consigo mesmo? Quando eu morrer, meus amigos da terra estarão à minha cabeceira, rezando e chorando por mim, mas meus amigos do espaço estarão na porta de entrada da vida e virão, sorrindo, me conduzir ao lugar que terei merecido por conta de minhas virtudes? É, isso aí. Olha que coisa que bonita. Coisa linda, né? Imagina você ter gente chorando porque você está partindo e gente sorrindo porque você está chegando, né? Olha que coisa boa morrer, André, né? Mas nesse sentido, só o é se você fez um dos ensinamentos principais de Cristo, amealhou amigos. Isso, e outra coisa, não antecipou essa partida, né? Isso. Há um exemplo de uma mãe que ela se suicidou e Kardec ou Aksakoff, eu não lembro qual dos dois, evocou essa mãe porque foi ela Kardec. Perdeu o filho e o filho e a igreja tinha ensinado que as pessoas justas vão para um lugar. Aí ela disse, não teve dúvida, ela também era justa, se matou para encontrar com o filho. E aí o Kardec evoca. E aí ela pergunta, você se encontrou com ele? Não, eu não sabia que a gente não pode antecipar. Então... é fantástico. Bom, e nós vamos continuar, mas para quem está nos ouvindo não cansar, nós vamos colocar uma música. Isso, a música, né, do Luiz. A música do Luiz. Ele fala que é de boa qualidade, nem sempre eu concordo, não, mas pode, vamos ver hoje. Vamos ver hoje, vamos ver hoje, André. Muito bem, depois dessa linda música, My Way, essa é a música de boa qualidade, Luiz. Essa eu apreciei demais, acho que uma homenagem bonita. Hoje nós estamos aqui, fizemos uma homenagem no começo do programa para as mães, né? E quem quiser pegar o começo com o programa, é só assistir novamente. Só assistir novamente. Né? Gravado, né? Só assistir novamente. Eu vou tentar achar aqui, não sei se o André tem aí, os dias de reprodução. E a gente comunica para vocês o dia e horário que pode ser reouvido, né? E vamos lá. E nós estamos aqui no livro Céu e Inferno e estamos lendo e respondendo perguntas de um médico, um médico russo, não fala o nome, mas ele era conhecido na época, por isso que eles evocaram. E de muito bom senso as respostas, e então a gente vai continuar, não é tão longo. Médico russo, né, que Kardec conversa no Céu e o Inferno, e eles anunciaram que se tratava de uma pessoa com muita cultura, uma pessoa muito boa, né? E aí o Kardec faz uma pergunta para ele, porque ele fala que vem proteger o Kardec, né? Ele fala assim: o que eu fiz para merecer a proteção que quer me dar? Porque o Kardec, ele era danado com as perguntas, né? Eis porque estamos ligados desde o dia de minha morte. Eu ouvi como espírita, bom médium e sincero adepto. Entre os que deixei embaixo, eu ouvi primeiro. Olha que interessante a ligação mental, né? E outra coisa que repete, já é a segunda vez que ele faz isso aí, que o que deixei embaixo. Ele dá essa ligação aí, né? É verdade. Então resolvi vir e contribuir para seu avanço. Se o senhor tiver interesse, sem dúvida, e ainda mais no interesse de todos aqueles que o procuram para se instruírem na verdade. O senhor percebe que Deus o ama o suficiente para torná-lo missionário? A seu redor, todos, pouco a pouco, compartilham suas crenças. Os mais rebeldes, ao menos, o escutam, e um dia os verá acreditando. Não desanime, caminhe sempre. Você viu que informação? Olha de uma riqueza, né? A importância da divulgação da doutrina espírita. Não, é uma riqueza, né? Ele não aprendeu, mas ele escutou. Não desanime, caminhe sempre, apesar das pedras do caminho. Ocupe-me como cajado para a fraqueza. Que resposta linda, muito, né? Muito. É um espírito realmente nobre, a gente percebe nessas respostas. E a última pergunta e resposta, né? Vocês vejam que a gente às vezes procura fazer um resumo dessas perguntas e respostas, mas quando eu li, eu achei de uma riqueza tão grande que eu quis ler todas. Isso, né? Tá certo. E a última pergunta que Kardec faz para ele é assim, ó: não ouso acreditar que mereça tão grande favor. E aí o espírito responde: sem dúvida, o senhor está longe da perfeição. Quer dizer, não se ache, não é por não isso, não. Não muito, não. Mas seu ardor em difundir as justas doutrinas, olha só, em sustentar a fé daqueles que o escutam, em pregar a caridade, a bondade, a benevolência, mesmo quando agem mal com o senhor, sua resistência nos momentos de cólera, em que poderia facilmente se voltar contra aqueles que o afligem ou que menosprezam suas intenções, felizmente, servem de contrapeso ao que ainda existe de mal em sua pessoa. Que lindo isso! E saiba que o perdão é um poderoso contrapeso. E você vê, quanta gente achava que o espírita, ele tinha substituído Jesus por Kardec, né? Quanta gente imagina, quanta gente fica achando que Kardec está lá no, né? No cume. No cume. Que o Chico é quase o, né? Então, vocês vejam, o Espírito coloca aí de uma forma muito clara, né, que o Kardec, inclusive, com as reações das pessoas, ele tinha seus contrariedades, né? Agora, ele já era civilizado, ele não atirava a pedra, ele argumentava, né? Então, quer dizer, é um cara de um mundo de provas e expiações, no nível que nós nos encontramos. Então, assim, não tem... E só para encerrar, né, a frase dele, ele fala assim: Deus acumula de graças através das faculdades que ele dá e cabe-lhe desenvolvê-las por seus próprios esforços, a fim de trabalhar com eficácia pela salvação do próximo. Vou deixá-lo, mas conte comigo. Trate de moderar suas ideias terrenas e de viver mais frequentemente com seus amigos daqui. Do plano espiritual, né? Entendi. Olha aqui. Não sei se você lembra, numa das anteriores, o Kardec demonstrava uma preocupação e ele achava que, inclusive, ia participar da divulgação da doutrina espírita, da propaganda da doutrina. Né? E o Espírito fala exatamente isso. Tinham outros que estavam sendo preparados para essa tarefa. Eu acho que tem que ficar muito claro que ninguém é imprescindível enquanto encarnado. E outra coisa, nós não temos plano nenhum. Nós fazemos parte de um plano. Então a gente imagina assim, por exemplo, você faz uma tarefa, você assim, é a minha tarefa. Não, aquilo é parte de um plano de divino, que aquilo lá faz parte, é um composto. Então a gente fica feliz, né, com uma leitura de um texto tão lúcido, tão de bom senso, né? Como era o comportamento de Kardec, mas a gente percebe que essa lucidez esse bom senso no comportar, também ele tinha graças à frequente e constante presença desses espíritos com mais bom senso e mais capacidade de organização do pensamento do que ele. O que ele era bom era de perguntar. Ele era xereta, mas era um xereta com intenção de pesquisa. Não era aquele que faz perguntas por perguntar sem respeitar a resposta, né? Você vê que nesse convívio com esses espíritos, automaticamente ele se eleva. Né? Sim. E aí entra a escada de Jacó, né? Um vai puxando o outro, né? E o que é interessante é que o próprio espírito aqui do médico russo cita a escada de Jacó. É. Então ele fala, estou num degrau, mas ainda tenho muito a melhorar, né? E isso é bonito da gente perceber. Não é uma humildade falsa, é uma humildade verdadeira, de entender o tamanho da sua elevação e entender que você tem que realmente fazer muito ainda por evoluir. Pezinho no chão, né? Pezinho no chão. Bom, hoje nós, já são 15 para as 11, nós estamos aqui num programa que a gente homenageou no começo as mães. Infelizmente, nós tivemos um problema técnico e nem todo mundo pôde ouvir esse começo. E eu vou deixar aqui no Facebook os horários que o André agora me passou de reprodução do programa na íntegra durante a semana. E você pode ouvir daí desde o começo do programa e pegar todas as nossas leituras, as nossas reflexões. Eu vou ler para vocês agora uma pequena texto da nossa querida Amália Domingo, Amélia Rodrigues, que chama Anjo Misericordioso. As mais belas palavras entretecidas em forma de uma auréola de gratidão não expressam realmente a grandeza de que te revestes, anjo querido. Sendo uma estrela luminífera, escondes a tua claridade no corpo físico, a fim de não ofuscares os caminhos que percorres, particularmente quando te tornas mãe. O brilho, porém, da tua luminosidade exterioriza-se e clareia a noite densa do processo de crescimento daqueles que vêm aos teus braços na condição de filhos, na ansiosa busca do progresso e da plenitude. Os teus silêncios, nos momentos de testemunho, transformam-se em canções de inigualável beleza, dando sentido psicológico e harmonia à vida, porque te sacrificas em benefício daqueles que Deus te concedeu por empréstimo sublime para os conduzires ao seu coração inefável. O teu devotamento contínuo constitui a lição preciosa de perseverança de quem acredita na vida e no triunfo do bem eterno, nunca desistindo de lutar e de doar-te. A tua paciência gentil e a tua serena abnegação, mesmo nas horas difíceis, são poemas vivos de amor em comum que terminam por transformar as estruturas morais humanas deficientes em resistência e vigor para os enfrentamentos da reencarnação. A tua serenidade, quando tudo parece conspirar contra o êxito daqueles que educas, e a tua certeza de que o amor tudo pode, convertem-se na segurança que se faz indispensável para que a vitória seja alcançada. As ingratidões dos filhos não te desanimam, as vicissitudes da existência não te desarmonizam, os embates do cotidiano não te enfraquecem e prossegues a mesma sofrida, às vezes perseverando, porém, nos deveres a que te entregas com doação total. Aprendestes a sorrir quando os teus filhos estão alegres e a chorar ante as suas preocupações e fracassos, nunca cedendo espaço ao desespero ou à revolta, quando eles não conseguem superar os impedimentos e tombam em momentâneos fracassos. Nesses momentos, renovada em forças e revestida de coragem, ergue-os dando-lhes as mãos generosas e direcionando-lhes os passos no rumo certo, a fim de que recomecem e se recuperem. Estejas na opulência ou na pobreza total, a tua maternidade é sinal do poder de Deus que te consagrou como co-criadora na condição de anjo do lar, a fim de que o mundo cresça e a vida humana alcance a meta para a qual foi organizada. É certo que nem todos os filhos sabem compreender a tua grandeza, os teus sacrifícios e lutas, mas isso não te é importante. Consideras antes que o teu é o dever de os amar em quaisquer situações em que se encontrem, educando-os sem cessar, amparando-os continuamente e emulando-os ao avanço com os seus próprios pés, mesmo quando tenham as pernas trôpegas e feridos os sentimentos. Sabes que as melhores condecorações para exornarem os heróis são as cicatrizes internas que permanecem no coração e na alma do lutador após as refregas. Por isso mesmo, insistes e perseveras, sem descanso, trabalhando com esses diamantes brutos que deves lapidar a fim de que permitam o brilho da estrela polar, Jesus, no recesso do ser. E se por acaso a desencarnação te arrebatar do corpo, impedindo-te continuar cuidando deles, permanecerás no além-túmulo, inspirando-os, acariciando-os e envolvendo-os em vigorosa proteção. Quanta informação, né, no texto, né? Você vê o simbolismo das comparações. Ela fala em cicatrizes internas. Poxa, e ela falava aí sobre os filhos ingratos. Ingratos. Né? Então, o que que acontece? A mãe, diante de um filho ingrato, ela tem a possibilidade de crescimento. Porque a gente agradar, a gente fazer por aquele que é agradecido, é pouco. porque a gente recebe aqui mesmo o retorno. Você faz e tem um agradecimento. E o agradecimento é uma compensação pela sua atuação. Agora, quando você faz e recebe em troco a ingratidão, você cria um ferimento, porque você não é imune, né? Então você sente aquilo. Mas você sente não quer dizer que você vai sucumbir por causa daquele ferimento. Você sente, você absorve, você levanta e aí você cura. Você cicatriza aquele sentimento interno porque você sabe que ele continua sendo seu filho. E se ele não é capaz de reconhecer, você é capaz de continuar amando. E isso cria cicatrizes que ele usa como simbolismo, que as cicatrizes são aqueles elementos que realmente nos permitem fazer aquilo com muito mais vigor, com muito mais capacidade, com mais tenacidade, né? E todos nós somos carregados de cicatrizes que são nada mais do que sinais de problemas, enfrentamentos superados. E isso é a tarefa de mãe. Lembrando, né, Alan, que até agora nós não falamos nisso, mas é uma pura realidade, nós somos reencarnacionistas. Uhum. Né? Então, cada um de nós já teve essa oportunidade de vivenciar, né, essa condição. Então, todos nós, quando temos essa oportunidade de vivenciar a condição de mãe, nós aprendemos principalmente uma virtude maravilhosa, que é a renúncia. A renúncia daquilo que represente um benefício para nós, em benefício do nosso ente querido, né? Que Deus nos colocou mais próximo para a gente, pelo menos, aprender a amar como um rebento, como um filho, né? Como alguém muito próximo. Até que nós chegaremos num estágio que, como na primeira lição, nós aprenderemos a amar os filhos das outras mães. Então, é uma nova etapa, é uma nova tarefa. E quando a gente chegar nesse nível, aí sim estaremos cumprindo do Evangelho o amar a todos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, ainda estamos longe dessa prática verdadeira, mas talvez, na minha visão, o amor de mãe é o mais próximo que chegamos disso. E que um dia, realmente, como o Luiz bem lembrou, que a gente possa amar todas as criaturas, porque todas são filhos de alguma mãe, seja ela qual for, como se fosse seu filho. Olha que exemplo bonito, né, Luiz? É bem por aí, né? É bem por aí. Bom, são 10 horas e 55 minutos. A gente passou rápido esse programa, falando das mães, falando dessa conversa com esse médico russo aqui, que tantas lições. Eu vou querer até ler outra vez em casa. E outra coisa, vê se consegue descobrir o nome dele. É, vamos tentar buscar. E se omitiram, né? Provavelmente ele tenha sido talvez um escritor russo. Alguém, porque ele realmente se utiliza de nossa, muito, de uma riqueza isso, de né? Fala. Então, né? Muito provavelmente era uma personalidade conhecida do mundo da época. Conhecida. Né? Eu vou tentar buscar isso na Revista Espírita. Vamos ver se eu consigo. Né? Às vezes tem, às vezes não tem. Vou tentar fazer uma relação da época da publicação desse texto, porque o Kardec tem, para quem não sabe, vou aproveitar aqui, a Revista Espírita é o making of da codificação de Kardec. Ali ele conta mês a mês todos os acontecimentos importantes do movimento espírita. E a gente consegue muitas vezes, porque Kardec seguia normas ABNT, apesar de não a seguir de verdade. Ele sempre põe a referência de onde ele tirou o texto, ele sempre coloca a data daquela comunicação. É tão bom a gente poder pesquisar, né? Muito didático, né? Muito didático, fala muito profissional. Fala mais um pouquinho, André, o Alan, sobre a Revista Espírita, que pouca gente conhece. A Revista Espírita é uma coleção hoje publicada em 12 fascículos, 12 livros, né? 12 volumes. Ela está sendo agora reeditada pela Boa Nova. Né? A Boa Nova, eu não sei se já lançou os 12. Já lançou os 12? Eu acho que essas alturas já lançou. Já deve ter lançado os 12. Ela estava editando acho que um por mês, uma coisa assim. É importantíssima essa leitura. Todas as... desde quando ele começa o trabalho da codificação, ele desenvolve um jornal mensal. Tanto é que quando ele desencarna, ele já estava com duas edições do jornal pronto, né, que publicaram, inclusive continuaram publicando após a morte dele. E ele dava o nome de Revista Espírita. Esse jornal era onde ele ensaiava muitos textos que ele depois fez constar das obras da codificação, além de descrever muitas das comunicações que não constam da obra, muitas trocas de correspondência que não constam da obra, muitos acontecimentos da sua vida pessoal e daquele momento da cultura, do mundo. Ele ainda comenta muitas obras que naquela época foram editadas, até contrárias ao Espiritismo. Ele lia e ali externava seu ponto de vista sobre aquela leitura, mostrando uma lucidez, né, em quem está desenvolvendo realmente uma doutrina. Pouca gente sabe, mas na segunda edição do Livro dos Espíritos, Kardec publica na contracapa as obras que criticavam o Espiritismo. No pensamento dele, você lendo aquelas críticas, você reforçaria a sua crença no Espiritismo. Porque as críticas eram de pessoas que não conseguiam ter a visão que você tem. Então, em vez de ficar escondendo e em vez de falar que aquilo é coisa do demônio, né, ele mostrava como é que você tem que fazer. E isso é muito bonito, claro, a gente perceber essas coisas na Revista Espírita. Principalmente, é que é como os bons espíritos agem. Uma lucidez tremenda, um bom senso tremendo. E enfim, é só você lendo para você realmente... E é muito barato. A Revista Espírita, os 12 volumes, eu não acredito que fique mais do que 300 e poucos reais. Você pode pagar em parcelas. Você pode ir comprando um por vez. Vai, você põe um por mês e lê, né? Porque comprar por comprar também não compre. Compre para ler, né? Não enche de livro sua estante à toa, não. Mas leia. Você, duvido que depois que você lê um, você não vai querer ler o resto. Bom, encerrando o nosso programa de hoje. Ele é transmitido todos os domingos, né, a partir das 9h30 até as 11 horas, pela União Rádio Web. Consta e participa desse nosso projeto, né, eu, Alain Diniz, Alex Bonafini, Álvaro Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar, Wilson Garcia e o André Sanson, que está aqui na técnica. Hoje ele passou uns apuros, porque não entrava no ar. Mas acredito que o André hoje, né, aprendeu uma coisa nova. Isso, né? Aí. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Luiz, mais alguma coisa? Um grande abraço a todos e hoje em especial eu quero homenagear uma mãe muito especial. A mãe dos meus filhos, que além do Dia das Mães, ela está completando 70 anos de idade. Então, ontem nós fizemos uma festinha surpresa para ela, lá em Campinas, na casa da Mariana, e ela realmente ficou muito contente, se sentiu muito valorizada. Eu gostei de uma expressão que ela usou, dizendo assim que é como se fosse a festinha de 15 anos. Então foi muito lúdica, muito trouxe lembranças afetivas importantes para a vida dela. Exatamente. Então, para a Diene, que nesse momento está cozinhando, porque a nossa sobrinha veio lá de Florianópolis também para homenageá-la, e não está nos ouvindo, mas a Adiene, essa minha companheira, que ao final desse ano nós estaremos completando também 50 anos de casado. Que beleza. Então, esse ano realmente é um ano todo especial. Um beijo, minha querida. E parabéns à minha esposa que me fez pai, à minha mãe que me fez filho. E em nome delas, em nome da Adiene, assim a gente homenageia todas as mães que estão conosco e aquelas que não estão fisicamente conosco também, mas que espiritualmente estão. Um grande beijo a todos, um lindo domingo. Fiquem com Deus. Você acabou de ouvir Programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.